são expressos em viver, viver. Cada dia fatos, lances do existir. Quer sentindo alegrias ou imersos em tristezas. Os momentos são temíveis a fugir. É a alma desejando um quesito mais, mais. Ela diz: dependo sim do meu Jesus. Seu carinho e seu abraço. Sem Jesus não sei o que faço. Sentimentos são expressos em dizer que te amo, eu te amo. Mais, mais. Ela diz: dependa sim do meu Jesus. Seu carinho e seu abraço. Sem Jesus não sei, não sei o que faço. Sentimentos são expressos em dizer, dizer que te amo, te amo.